vida colorida, não vai ter esta razão pra se perder. Ouvir o teu adeus na despedida, confesso que meu sonho despertou pra não sofrer. Sei que você joga assim, nada de pensar em mim, vivendo o teu prazer. Habitar meu ser, prometo me deixar sorrir. Vou fingir, me mentir, ressurgir pra esquecer você. Nem sempre um grande amor é lindo como a flor, só pode queimar. E sei que sou capaz, pois fui forte demais. Eu vou recomeçar. Nem sempre um grande amor é lindo como a flor, só pode queimar. E sei que sou capaz, pois foi forte demais. Eu vou recomeçar. Toda minha vida colorida não vai ter esta razão pra se perder. Ouvir o teu adeus na despedida, confesso que meu sonho despertou pra